eu vou apresentar um bocado uma apresentação informal dentro de uma apresentação formal que foi dada pelo arquiteto Jameiro e pelo arquiteto Alain, porque eu fui contactada este fim de semana e tive rapidamente que preparar qualquer coisa para apresentar e para falar sobre este tema da cidade inclusa. Para mim, o tema da cidade inclusa é muito polémico, porque uma cidade, obviamente, tem que ser inclusa, tem que incluir toda a população, portanto, seja mais das altas, portanto, mais dos estratos mais elevados, dos estratos médios e dos estratos mais baixos. O grande problema é que nós, na nossa cidade e nestas cidades africanas, nós passamos por vários processos. E eu penso que para entendermos o que é o nosso processo urbano e evolutivo, nós temos que entender qual é a gênese da nossa cidade ou das nossas cidades. Portanto, eu falo sempre da cidade africana como uma cidade em três tempos. Temos a cidade colonial, a cidade da guerra e a cidade do pós-guerra. A cidade colonial foi uma cidade que partiu de uma estrutura urbana e de planos urbanos que, na altura, época colonial tinha. Nomeadamente, Luanda tinha um plano urbano, somos uma cidade orgânica em que as nossas linhas não são ortorreticulares, por exemplo, como Benguela, que foi uma cidade, sendo a única cidade em África que seguiu um plano urbanístico que são as leis das Índias. Não sei se vocês sabem, as leis das Índias foram os tratados de urbanismo pelo reinado espanhol, portanto, pela dinastia filipina. E foi durante esse reinado espanhol que Portugal pertencia ao reino de Espanha, portanto foi um rei que era comum, o Filipe I de Portugal, Filipe II de Espanha, que foi fundada a cidade de Benguela. Pronto. Nós, na cidade de Luanda, dando um exemplo, nós temos uma cidade em que a informalidade entrou completamente para a formalidade. Porquê? Porque é uma cidade orgânica, não é uma cidade fechada. Já a cidade de Benguela, se vocês conhecem pararem, toda a parte de informalidade está fora da cidade, nunca conseguiu penetrar. Porquê? Porque é uma cidade ortorreticular, ou seja, sendo organizada em um sistema de paralelas e perpendiculares, isso nunca permitiu que a cidade informal invadisse a cidade formal. Nós em Luanda temos o grande problema da cidade, da invasão da cidade informal dentro da cidade formal. Voltando a dizer, portanto, a cidade colonial temos uma gênese de uma cidade formal, portanto, que é o que nós temos e ainda temos. Temos bases em planos urbanos e leis urbanísticas e temos uma previsão de um crescimento urbano controlado. Portanto, se vocês conhecerem um bocado da nossa história, vão saber que na época colonial, antes do processo de descolonização, havia um plano de crescimento para a cidade de Luanda. Portanto, eles tinham feito uma cidade para 600 mil habitantes na altura e toda a parte do crescimento iria para as zonas de Viana, etc. Portanto, isso são estudos e são planos urbanos que existem e que iria ser a continuação, portanto, da época colonial nessa altura. Pronto. Infelizmente tivemos, ou felizmente para nós, tivemos um período de guerra. Atenção que eu posso ser um bocado polémica, vocês não me interpretem mal. O infelizmente é porque passámos por 30 anos de guerra em que a nossa cidade foi completamente desconstruída, não é? Tivemos esta desconstrução do nosso tecido urbano, tivemos um êxodo rural acentuado, portanto as pessoas vieram muitas para a cidade, tivemos um aumento da densidade urbana de forma descontrolada, as pessoas tinham que construir casas para estar, tinham que procurar os espaços que tivessem livres para fazer algumas bases de assentamento, porque durante todos estes anos não houveram nenhumas políticas de urbanismo, nem de crescimento, nem de habitação. Pronto. E houve, efetivamente, uma formalização da cidade informal. Ou seja, neste momento, nós não podemos usar para a nossa cidade como uma cidade portanto, urbana, a nível urbano, só formal. A nossa cidade é uma cidade informal e formal, até porque a maior número de pessoas vive nessa parte informal. Portanto, a cidade informal é superior ao formal. Depois temos a cidade pós-guerra, que é esta cidade que temos desde 2001. Foi este florescimento económico, portanto, estamos a reconstruir, estamos a repensar a cidade, estamos com essa necessidade de crescimento e de dar alojamento às pessoas. Temos uma estrutura formal que foi destruída pela cidade formal, temos problemas gravíssimos de infraestruturas e um excesso de população para uma estrutura urbana limitada. O excesso de população continua por este êxodo que houve na época da guerra, mas também com um descontrole que ainda existe, e eu permitam-me, desculpem-me a classe política que aqui está, eu não sou política, portanto sou posso dizer umas... Diga? Mas não, isto não funciona. Ah, agora funciona. Pronto. Não sou política, sou estudiosa, sou arquiteta, portanto tenho uma visão também como usuária da cidade. E... Não, para trás. Pronto. E este excesso de população também por uma imigração descontrolada. Nós temos imensos imigrantes em Angola que ainda não são totalmente controlados, por isso tivemos toda esta desconstrução, aquele crescimento todo do Rocha Pinto, portanto, tudo o que levou a nossa cidade perdesse um bocado o rumo. Esta informalidade urbana cria-nos esta densidade populacional elevada, uma ocupação das áreas urbanas indevidas, uma desconstrução do tecido urbano e, principalmente, o problema dos meios de transporte com acessos deficientes. Eu quando comecei a trabalhar no meu doutoramento, e o meu doutoramento era exatamente sobre a cidade informal e a cidade formal, eu tinha imensas ideias no início, que achava que era possível fazer uma integração da informalidade na formalidade. Na altura houve um programa muito interessante no Brasil, que foi o do Lula, que foi o Favela Bar, em que vocês devem saber que o que fizeram foi tentar urbanizar e tentar formalizar a própria favela, não é? E integrá-la na cidade. Mas isto é muito ingrato também, porque a maior parte dos bairros, eles são construídos em zonas que não são, que são zonas perigosas, são zonas de risco, como disseram há bocado também os dois palestrantes. Portanto, ao acontecer isto, temos também a pensar e fazer uma análise sobre os bairros. O bairro passa-se tudo, o bairro tem serviços, tem escolas, tem creches, tem posto médico. Portanto, o bairro é uma pequena cidade dentro de uma cidade formal. Claro que é terrível estar a dizer que temos que destruir estes bairros e construir e tirar as pessoas e desalojá-las e pô-las noutras zonas urbanas, ou como dizia o arquiteto Gameiro, aquelas zonas que ainda não estão ocupadas e que são fora da cidade. Mas isto cria-nos também problemas gravíssimos, que são os problemas dos acessos, não é? Temos problemas de transporte muito graves. Todas estas zonas do Quilamba, as centralidades do Quilamba, as centralidades do Cacoaco, portanto, tudo o que está a ser feito e é uma iniciativa louvável, tem problemas de acesso à cidade muito grande, porque nós temos uma centralização dos serviços todos que se passa em Luanda. Portanto, as pessoas todas têm que vir trabalhar, e a qualidade de vida e os acessos que eles têm à cidade é muito complexa, não é? Portanto, vocês, se calhar, também são vítimas disso. Não é fácil. Não é fácil estudar, não é fácil estar aqui na faculdade de manhã, não é fácil estar a tirar um curso e ter que acordar muito cedo e vir para aqui para a faculdade com meios de acesso e com transportes que são complicados. Além do custo excessivo do transporte, porque o transporte público ou privado dos táxis que nós temos em Angola é muito caro. Portanto, não está também adaptado ao crescimento que estamos a ter. Portanto, isto voltando a dizer que formalizar a informalidade é bastante complexo. Portanto, temos os aspectos gerais, os bairros têm uma lógica organizativa, portanto, existe vida própria dentro dos bairros, a vida funciona, porque as pessoas vivem, as pessoas têm as suas atividades, têm a sua vida formalizada, mais de 70% da população vive nestes bairros informais. O problema também é que esta implantação é feita em áreas de risco. Como eu tinha dito há bocado, eles dispõem de serviços de cidade formal, creches, escolas, postos médicos, mini-mercados e mercados, etc. E a vantagem de estar integrado na cidade formal são os acessos à cidade, portanto, as vias de transporte. Isto é um bocado a minha visão sobre este tema, que não tem solução. Eu acho que esta solução vai passar por uma investigação e por uma vontade muito grande da classe política, junta com os urbanistas, com os arquitetos, com engenheiros, para conseguirmos perceber. Mas uma das mensagens que eu queria deixar, e acho que é importante, é que nós temos que perceber a nossa cidade não como uma cidade como ela hoje é, mas como uma cidade de onde é que ela partiu. Porque estudando a cidade colonial, a cidade de guerra e a cidade de pós-guerra, nós vamos ter essa noção dessa evolução do que aconteceu a nível do crescimento das cidades, conseguir analisar todos os problemas, os aspectos positivos e negativos de cada uma e ver como é que a população está a crescer hoje e quais são as necessidades. Para mim, o grande handicap e o grande problema é o transporte. Volto a dizer que acho louvável estas novas centralidades, tem que se fazer. Não sei se realmente a solução passa por formalizar a informalidade, não. Toda a gente tem direito à cidade, desde os pobres aos ricos e toda a gente. Portanto, a cidade é para todos nós usarmos, mas ninguém quer uma cidade desconstruída, ninguém quer uma cidade feia. Nós queremos uma cidade com qualidade de vida, queremos uma cidade em que possamos viver, educar os nossos filhos, passear, portanto, estar bem dentro da cidade. Portanto, eu só queria deixar estas ideias, que vocês todos já sabem, que nós todos já sabemos, e depois levar ao debate de também saber qual é a vossa opinião e podermos trocar e deixar informações e ideias como que era o objetivo deste workshop. Obrigada.